achando que é bagunça. Luísa Sou! Matheus e Cauã! Quando ela chega no pagode, todo mundo pira. Essa bebê não anda, essa bebê desfile. Tenho dó de quem se apaixona por essa mina. Ai, ai, ai, ai, ai. Ela é do rolo, não se enrola. Se apertar, escorrega na hora. A gata mete o louco. Porque bem é delícia. Deixa os primeiros é mais bebê. É só uma ficadinha, tchau. É só uma ficadinha, tchau, tchau, tchau. É só uma ficadinha, tchau. Aliança, cama, bebê. É só uma ficadinha, tchau, tchau, bebê. É só uma ficadinha, tchau, tchau. Aliança, cama, beijo, tchau. Eu, menos e mais, estarão todos os paredões do Brasil, bebê. Quando ela chega no pagode, todo mundo vira. Essa bebê não anda, essa bebê desfile. Tenho dó de quem se apaixona por essa mina. Ela é do rolo, não se enrola. Se aperta, escorrega na hora. A gata mete o louco. Porque tem tênis, joga, joga. Menos é mais, vambora, bebê! É só uma ficadinha, tchau. É só uma ficadinha. É só uma ficadinha, tchau. Ali é só cama, beijo, tchau. É só uma ficadinha, tchau, tchau, tchau. É só uma ficadinha, tchau. Ali é só cama, beijo, tchau. É só uma ficadinha, tchau, tchau, tchau. É só uma ficadinha, tchau. É só uma ficadinha, tchau. Ali é só cama, beijo, tchau. Menos é mais, bebê. Tropa botando colegiadinho. Eu tenho meia que arranca bigode. A bomba que te explode. Não gosta da barra, não foge da guerra. Defenderemos com unhas e dentes. A nossa vaga não se assuste. Quando tu vê menores e com ódio no sem botando hoje. Cresceu sem um pai, sem a mãe e virou traficante. Sem amor pra ninguém. Desde menor tá na luta. Não fala da minha vida. Cê nunca somou comigo em porra nenhuma. Cheio de ódio na mente. Na mochila vários pentes. Minha mina me ligando. Que horas amor que você vai sair do plantão? Tô na verdade logo cedo. Sou de raça, não tenho medo. Sobrevivendo pelo meu. Em dia de operação. O aço voa, a bala canta. No Talibã é só rajadão. A noite toda nós tá na boca. Até de manhã. Em dia de operação. Previsão do tempo diz que vai chover rajada. Não passa nada, nossa conduta não permite falha. Nasci na guerra, G3 já serra. Minha PT camuflada com kit rajada. Canta e coxa e bala que arranca sua cara blindada. Não passa nem da barricada. Em dia de operação. Se tenta, norte é serra. Entre becos e viela. Paca, canta e cospe fogo. Glock A que nunca trepa. Cria do 12 só menor psico. Colecionando Glock vários bicos. Sigo na risca, não deixo na reta. Quem vacilou já ficou fudido. Adaptado, cheio de ódio, guinçando mandado. Daqui eu te acerto na curva. Jogo o AR em modo rajada. Deixando esses verme no chão. Vou atraçante na tua direção. Do parafal G3 a catrovão. Já tá na agulha pra caça alemão. O aço voa, a bala canta. Talibã, talibã, é só rajadão. A noite toda, nós tá na boca. Até de manhã. em dia de operação. A bala voando, os traçantes cortando o céu. O Getúlio cantando, que te rasga que nem um papel. Minha coroa já tá preocupada comigo, mas duvido que eles me pegam nesse labirinto. Só vai chegar aqui em cima se a tropa quiser. Nós tem ponto 50 presa no bipé. Na entrada da favela nós tá pesadão. Não tem como você chegar no chefe não, que nós fechou o quadrado, o mano é intocável. É só latão de brama quente em cima dos mandado. A mídia pode até falar que aqui tá apaziguado, mas só quem vive aqui dentro vê que não é assim. Borges, se é dia de operar os cana que a guerra bala vai comer. Cheio de ódio na mente, provando o poder. Traçante vermelho ilumina o céu, melhor tu não correr. Que eu vou defender minha favela até o final. Muita bala, nego. Muitos falam de mim, mas só eu sei o que eu passei. Foi lutar pra caralho pra ter uma vida de rei. Vivendo a vida do lado errado da lei. Por isso que a bala canta em dia de operação. O aço voa, a bala canta no Talibã. É só rajadão a noite toda, nós tá na boca até de manhã. Em dia de operação. O aço voa, a bala canta no Talibã. É só rajadão a noite toda, nós tá na boca até de manhã. Em dia de operação. Não falta disposição pra minha quebrada. Toma até o fim na batalha. Esse velho do vilão agora. Solta o foguete na mão do vilão que ele toca. Volta e desmonta, faz conta e duplica na hora. E no toque nós é lindo. Eu falei, qual outra cabeça? Uma cabeça? Uma duas, tomei um enquadro na quebrada, tive que explicar que pra ter uma nave linda foi mó luta. Nem o crime, nem o estado eu fui improvisar. As letras que meu coração sentia na rua. Posso até tá habilitado nesse lindo possante. Certeza eu sou parado, chave ouvir um funk. De mega tatuado, cravejado de diamante. Eu hoje passei no jante, escutei mais um hit que eu canetei. Mudei de vida e não falta disposição pra minha quebrada. Mas vai até o fim na batalha. Traz de volta os parceiros que tão longe daqui. Não falta disposição pra minha quebrada. Mas vai até o fim na batalha. Traz de volta os parceiros que tão longe daqui. Isso não vem me atribuir com sua mente pode. Que julga mais do que pensa e fala bosta ali. E se eu passar com a minha conquista não posa nos trajes. Troca o Dom Juan na nave, já é rotineira. Avisa nós na intenção de sempre embaçar. Tá pensando que eu sou arte pra me enquadrar? Só trabalho com umas rimas em particular. Algumas que faz pensar, outras pra ver elas dançar. Justo e certo no correto, embora a sua atitude. Te falar que eu sou suspeito, já nem me assuste. Toco funk de malandro, eu aumento o volume. Emocionado se morde como de costume. Esse vem lá do Vila Aurora. Solta o foguete na mão do vilão que ele toca. Monta e desmonta, faz conta e duplica na hora. Contra os buchiches pra qualquer tipo de fofoca. Nós prefere o dólar. Esse vem lá do Vila Aurora. Solta o foguete na mão do vilão que ele toca. Monta e desmonta, faz conta e duplica na hora. Contra os buchiches pra qualquer tipo de fofoca. Nós prefere os dólar. Lá do Vila Aurora. Aleatório com a bandida na quebrada. Dry ice back de skunk no console do Sonata. Nós vai pro baile funk no reduto da safada. Numa chave de cadeia, Deus só me livre das barcas. Encosta o carro, documento e habilitação. Desce com a mão pra cima da mó chave o vilão. Numa fala com a minha cara, tá com os palavrão. Cê canta funk, cê trafica, tem passagem ou não. Joga limpo, vê se não mente. Fez uma pro crime com essa cara de bandido. Só eu no enquadro respondendo o PM. O outro na opressão tava gritando meu amigo. O doutor, eu sou bandido. Não preciso disso, libera. pular por vitrine e aproveitar meu domingo. Pra esquecer o problema, eu bebo água de bandido. E no toque nós é mito, não perde o foco. Pegou nós de carro, eu quero ver pegar de moto. Na madruga, olha os meninos em cima do helicóptero. Os dê na direção, parece controle remoto. Não falta disposição pra minha quebrada. Nós vai até o fim na batalha. Traz de volta os parceiros que tão longe daqui. Não falta disposição pra minha quebrada. Nós vai até o fim na batalha. Traz de volta os parceiros que tão longe daqui. Naquele arpe maloqueiro, na pista vou de torpedo. E eles ao abordar faz cara de bobo, assassinando o preconceito que a burguesia tem, achando que a periferia não pode ter ano. Pra eles é suspeito, um carro carandando pelo gueto, um favelado cheio de dinheiro. Porque acha que só pode andar assim quem é rico e quem é herdeiro. Aê meu bom, foi Deus que deu, mas eu fui na luta. Posso pagar se cês prender e se dá multa. É um tapa na cara da society. Nós tem o que os boys dirigem, o que os boys usam. Disposição gera fortuna e por isso nós lucro. Essa daí foi a receita pra tá de navão na rua. Não tenho passagem, um brinde à liberdade. Aê senhor, devo porra nenhuma. Nós vai de giro na madruga. Nosso na leste, oeste e norte. Tendo Deus como armadura. Todos vem seguindo a moda, eu vou no pique da relíquia. Nem devo nada, acelero, quero ver pegar na pista. Primeiro nós dá pinote pra não arrastar quebrada. Pega o verde da cheba, tromba minha rapaziada. Se para, conto 40 pra ficar na atenção. Até Deus já foi traído, eu não confio. Bárbaros que apertou minha mão, chamou de amigo. Tempo mostrou só os que ficou, nós viu que não era enrustido. Na minha garupa uma rabuda mal gostosa. Se eu exportei de longe, eu trouxe lá do RJ. Baby quer vir pra SP, sabe que ela vai viver. Nós coloca pra derreter, se dá PT eu lanço a moto nova. Na minha garupa uma rabuda mal gostosa. Se eu exportei de longe, eu trouxe lá do RJ. Baby quer vir pra SP, sabe que ela vai viver. Se dá PT eu lanço logo a moto nova. Seu nome em todas as paredes do meu coração. O que eu sei, se alguém entrar lá, saberá que só você é a razão. Já ainda tem muito de você em mim. Vejo seu rosto em qualquer lugar que eu for. É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão. Dá outra chance, escuta o coração. É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão. Dá outra chance, escuta o coração. Por favor, não me larga. Seu nome em todas as paredes do meu coração. Porque eu sei que se alguém entrar lá, saberá que só você é a razão. Já ainda tem muito de você em mim. Vejo seu rosto em qualquer lugar. É porque ainda tem amor,